Começamos pelas novidades e pelo destaque desta edição. Mais à frente vamos saber porque é reconhecida a Praia Fluvial do Carvoeiro em Mação. Para começar, Carmona Rodrigues é o primeiro candidato à Câmara de Lisboa, entrevistado no Portugal em Direto. A Antena 1 começa hoje um ciclo de entrevistas com os 12 candidatos à presidência da autarquia, entrevistas a transmitir neste espaço. A ordem dos entrevistados foi apurada por sorteio. A estreia cabe a António Carmona Rodrigues, último presidente da autarquia e candidato independente. Ele escolheu o local para a realização da entrevista, num barco ancorado no Rio Tejo, na rocha do Condóbites. Carmona concorre sem apoios partidários, diz que o seu partido é Lisboa, o seu rio é o Tejo e a canção o Fado. Que propostas tem para a cidade? É o que vamos ficar a saber na entrevista conduzida por Lídia Cristo e João Barreiros. Depois de ter governado a Câmara com uma maioria PSD, António Carmona Rodrigues apresenta-se agora como candidato independente e procura retomar o lugar que ocupou nos últimos anos. É o primeiro de 12 convidados da Antena 1 que passarão aqui até ao último dia de campanha para explicarem quais os seus projetos, o que querem fazer à frente da maior autarquia do país. Grande, mas com pouco dinheiro, engenheiro Carmona Rodrigues. Como é que pretende resolver este problema de um passivo superior a 1.000 milhões de euros? Corrija-me se estou enganado, julgo que estes têm sido os números que têm sido divulgados. Como passivo... é que isto se corrige? Corrige-se de várias maneiras práticas e algumas delas até, se calhar, relativamente simples. O passivo é cerca de 1.200, pese embora a dívida, de facto, ser de cerca de 970 milhões. Mas agora, até porque falámos do Porto de Lisboa e se calhar falámos, enfim, podemos falar de muitas outras entidades que estão na cidade de Lisboa e que dependem do chamado do Governo Central do Estado, eu diria, olha, se o Estado pagasse à Câmara de Lisboa tudo o que deve, tínhamos zero de passivo. Quanto é que o Estado deve? Cerca de 1.000 milhões. De há muitos anos. Estou-me a lembrar desde a construção da ponte 25 de Abril, então ponte Salazar, ponte 25 de Abril, que os terrenos nunca foram pagos à Câmara de Lisboa, que foram ocupados pela ponte. Imensos terrenos que foram dados ou cedidos, digamos, pela Câmara de Lisboa, à espera que fossem pagos pelo Estado, para a construção de escolas, para a construção de hospitais, para a construção de estradas, para tanta coisa, os terrenos do aeroporto. Portanto, isso está contabilizado, devo-lhe dizer, há muitos anos, desde o tempo do engenheiro Abcacis e do Dr. Jorge Sampaio. E se o Estado, por exemplo, essa era uma via, se o Estado reconhecesse essa dívida para a Câmara, tínhamos o problema totalmente resolvido. Mas acha que é resolvido. Que isso é possível? É. Olha, muito agora, quando se fala que ao abrigo da nova lei das finanças pode haver um plano de saneamento financeiro da Câmara. Olha, o saneamento financeiro era o Estado reconhecer a dívida pela Câmara. Olha, resolvia logo. Essa era uma via que resolvia logo, porque é indecente, devo-lhe dizer, é indecente passarem-se tantos e anos e anos e o Estado continuar a ter essa dívida para com a Câmara de Lisboa e nunca a ter sequer reconhecido. E, portanto, há que não esquecer essas coisas. Eu sei que é um problema que outros meus colegas de outras autarquias do país também têm, mas em Lisboa assume uma dimensão enorme. E, portanto, quando se fala agora a nova lei das finanças locais permite um plano de saneamento financeiro. Eu digo, olha, o plano de saneamento financeiro, se passasse por um reconhecimento da dívida da Administração Central à Câmara de Lisboa, estava tudo resolvido. Essa era uma via que eu acho que não pode ser esquecida, porque os anos passam, mas as dívidas ficam. Outra questão é, o que é que nós temos em termos de problema financeiro na Câmara? Temos, de facto, e eu tenho dito que é uma situação preocupante, não é alarmante, volto aqui a dizer isso, que é uma situação que decorre, de facto, de um desajustamento financeiro que houve nos últimos anos, pelo facto de, a partir de 2002, as Câmaras, todas, e Lisboa também, não poderem recorrer ao crédito bancário. E isso causou problemas de tesouraria, porque de um dia para o outro não era fácil nem possível descontinuar uma série de compromissos que a Câmara tinha. E, portanto, estamos numa situação de transição em que temos um problema de curto prazo de dívidas a fornecedores, que é preocupante, sim senhor, estamos a falar de quase 300 milhões de euros, mas que também a nova lei das finanças locais permite agora fazer uma coisa muito simples, que é pedir um empréstimo para transformar a dívida de curto prazo numa dívida de médio e longo prazo, ou seja, é transferir os créditos dos fornecedores à banca. Uhum. É tão simples quanto isso. E isso resultaria no encargo anual de cerca de 20 milhões de euros para uma dívida de médio e longo prazo, como perfeitamente encaixada, digamos, da capacidade que a Câmara tem. Até porque as dívidas de médio e longo prazo, que são na ordem dos 450 milhões de euros da Câmara de Lisboa, têm vindo a diminuir pelo facto de estarem a ser amortizadas os empréstimos que foram feitos há uns anos para a construção da habitação social, de infraestruturas, etc. E, portanto, não há soluções, digamos aqui, impossíveis, nem pouco menos. Há soluções realistas, pragmáticas e perfeitamente executivas. Hoje a Câmara recebe mais do que aquilo que gasta, tanto quanto sei, portanto, ou seja, anualmente, aquilo que recebe chega para pagar aquilo Sim. que gasta. Mas há ideias, julgo que no público, que a Câmara, apesar de tudo, gasta demais. Tem carros a mais, assessores a mais, Tem essa percepção também? Quantas pessoas é que a Câmara de Lisboa tem? Tenho essa percepção, deixe-me dizer. De facto, a receita estrutural da Câmara anda à volta dos 530, 550 milhões de euros anuais, varia um pouco também conforme, digamos, a geração dessas receitas, a liquidação e a cobrança. Mas, as despesas permanente não ultrapassa os 420, nas despesas correntes permanentes, não ultrapassa os 420. Portanto, temos, de facto, uma situação que, por um lado, temos, em termos financeiros, em termos estruturais, temos um ativo muito superior ao passivo e temos umas receitas superiores às despesas. Mas reconhecendo alguns dos problemas que estava a dizer, das viaturas, dos assessores, essa coisa toda, convém lembrar aqui, faz agora um ano, justamente, que nós começámos também a fazer uma coisa que é a gestão centralizada de compras. Portanto, nós temos a olhar para os dois pratos da balança, digamos, financeira, as despesas e as receitas. Do lado da despesa, começámos a fazer uma gestão centralizada de compras que já estava a dar resultados e está a dar resultados. Estou-lhe a dizer, recentemente ainda, concursos que foram feitos para a vigilância e segurança, para as viaturas, para as telecomunicações, para o material administrativo, em que já tivemos poupanças de vários milhões de euros neste primeiro ano. Foi em junho do ano passado, justamente há um ano, que começámos com essa gestão centralizada de compras, depois de um estudo que foi feito, implementámos e já estava a dar resultados. Mas também convém aqui dizer e relembrar que nós baixámos ordenados muitos desses assessores que se fala, cortámos não só no número de assessores, tirámos viaturas que havia aos chefes de divisão, por exemplo, que nenhuma outra câmara do país tinha cargos de serviço para os chefes de divisão, em alguns casos nem precisavam, nem eram, não eram justificados pela sua atividade. Demos redução de vencimento de algumas dessas pessoas, cortámos numa série de coisas, portanto, atuámos do lado da balança das despesas fortemente. E estamos a atuar também do lado das receitas, e como? Desde logo fazendo uma revisão de um conjunto muito largo de regulamentos que há na Câmara, que têm a ver com taxas e impostos que são pagos ao município. E, portanto, estamos a rever isso tudo para também termos uma atualização e uma lógica mais adequada ao funcionamento da cidade em termos de captação de receitas. Só para lhe dar um exemplo, Lisboa tem, como cidade que é central da área metropolitana de Lisboa, onde há 18 municípios, é que tem, em muitos aspectos, as taxas mais baixas da área metropolitana de Lisboa. Já não estou a falar, por exemplo, as taxas de ocupação dos equipamentos esportivos, são as mais baixas da área metropolitana de Lisboa, como do próprio IMI. Aqueles valores máximos do IMI de 0,508 em Lisboa é um ponto abaixo, que, em conjunto, é o valor mais baixo da área metropolitana de Lisboa. Vai ter que resolver que são as empresas e aí a Pula, então, falava, a Pula, a empresa pública de organização, o que funciona fazer, nomeadamente a nossa EFU? Existe no universo das empresas municipais, maior, mais importante do que a empresa pública de organização, o que funciona fazer, nomeadamente a nossa EFU? Existe no universo das empresas municipais, maior, mais importante do que a municipal. E a mais antiga também. E a mais antiga também. Criada, não é? São as duas orientadoras nossas e da própria administração da EPUL para preparar um programa de reestruturação da empresa. E isso foi feito. Portanto, temos isso feito. Sem isso feito, não era possível, digamos, avançar para a sua reestruturação. Portanto, temos um documento que foi feito, aliás, em várias fases, e que está pronto e foi distribuído para análise na Câmara. Depois de dada, digamos, esta crise que se instalou, não foi possível avançar. Mas temos um documento, digamos, que é a preparação, digamos, a fundamentação para uma proposta de reestruturação da EPUL. Isso está feito. E, portanto, em agora... concreto, em que é que consiste? Pode recordar-nos dessa proposta? Sim, senhor. Posso, olha, desde logo, atualizar, digamos, o estatuto da EPUL. Como sabem, é um estatuto que foi criado na sua geração antes de 25 de abril. Em 1971. Por decreto-lei. E, portanto, desde logo havia alguma ambiguidade se conformava ou não hoje com a legislação sobre empresas municipais. E, portanto, havia que, digamos, conformar, digamos, os estatutos com o estatuto, com a legislação hoje em vigor para empresas municipais. Depois de redefinir um pouco os grandes objetivos da empresa. E os grandes objetivos da empresa devem passar, do meu ponto de vista, por atuar no setor da reabilitação urbana, por atuar no setor da construção a custos controlados ou a rendas controladas e atuar muito no setor, chamemos, mais social, para lares de estudantes, lares de idosos, etc., eventualmente em parceria com outras entidades. Portanto, é mais com esta vocação, chamemos, social e de preenchimento de um setor que foi muito descurado em Lisboa durante muitos anos, que é o setor, chamemos, da classe média. Está a ver? E, portanto, isso foi muito descurado em Lisboa. Portanto, a grande vocação da EPUL deve ser justamente para estas três áreas. E para isso é fundamental alterar não só os estatutos, como alterar depois, obviamente, a sua a sua orgânica para fazer face a isto. A sua orgânica, como sabe, entretanto, tinham sido criadas em, já não sei, 94 ou 95, duas SAs que faziam, digamos, uma mediação imobiliária, outra fazia gestão e fiscalização de obras, até que são, do meu ponto de vista, são desnecessárias. Eu já tinha defendido, aliás, a situação. Exatamente. Esta, digamos, é a reorganização orgânica da empresa para se ajustar a estes novos objetivos. E, portanto, eu acho que faz todo o sentido, por um lado, manter-se assim, fazer-se aos novos estatutos e a adaptação da sua orgânica a esta nova função, que é esta função cordial da Polícia da Lisboa. O que eu lhe pergunto é, se for eleito e vier a ser acusado, o que é que faz? Eu acho que tenho consciência tranquila relativamente a isso, completamente, e portanto não tem nada a ver portanto, a minha consciência, tudo o que eu faço na minha vida é ditado pela minha consciência, e portanto, sobre essa matéria, estou completamente tranquilo. Espero, como já disse, que seja tudo esclarecido o mais depressa possível, e portanto não tenho... Mas certamente os eleitores querem saber qual será a sua posição em caso deste novo passo no processo. Não, mas a posição é, essa, vou continuar, não tenho nada para descontinuar, era o que faltava. Mesmo sendo acusado? Com certeza, não tenho a menor dúvida sobre isso. Qual é o seu relacionamento nesta altura com os responsáveis pela empresa Braga Parques? Não é nenhum, nem nunca foi. É exatamente igual àquilo que eu tenho com mais de 100 empresas que lidam com a cidade de Lisboa todos os dias, nem mais nem menos. Quando é que os conheceu, nomeadamente, o Sr. Domingos Névoa? Quando é que eu conheci? Exatamente. Olha, já disse, deu a oportunidade de dizer, foi no princípio do mandato de 2002, em que, pronto, vieram colocar a mim uma série de questões que tinham pendentes da cidade de Lisboa, nomeadamente as obras que tinham feito à superfície da Praça da Figueira, sem contrato, sem nada, e estavam... O parque de estacionamento, festa ao parque. As obras de superfície do parque de estacionamento, exatamente, que tinham sido mandadas fazer sem nada, sem contrato, sem nada, e, portanto... Obviamente tinham ali, já não sei, cerca de 600 mil contos, portanto 3 milhões de euros, não sei o quê, de obra feita, não contratada, e estavam preocupados como é que iam receber aquele dinheiro. Por exemplo, olha, foi nessa altura que eu o conheci. Este caso não o afetará na sua liderança da Câmara de Lisboa, caso venha a ganhar, percebeu-se isso daquilo que está a dizer. Não divulgou ainda o seu programa de ação, embora se saiba que é um programa de continuidade. Pode dizer-nos, em traços gerais, linhas principais desse projeto? Posso, com certeza. É, como digo, fui eleito há 2 anos para um mandato de 4 anos, não é? E baseado num programa que foi apresentado, foi referendado, na altura até avancei também com um programa para os primeiros 180 dias, para dar nota de que de facto havia muita coisa que eu estava capaz de lançar logo de início. E portanto, este programa que estamos agora a ultimar é um programa que essencialmente atualiza o anterior. Acrescenta qualquer coisa, mas essencialmente atualiza. Porquê? Porque há muitas coisas que ficaram a meio. E, portanto, do meu ponto de vista, não faz sentido, digamos, descontinuá-las. E, portanto, as 3 grandes áreas de intervenção é, por um lado, a área da reabilitação urbana. E aí, a área da reabilitação urbana, tínhamos agora, antes de cair a Câmara, já preparado ao abrigo da nova lei das finanças locais, que prevê que possam ser contraídos empréstimos para a reabilitação urbana, sem que isso constitua uma dívida da Câmara. Para avançar com 3 projetos que já começaram há muitos anos e que nunca mais acabam. Eu quero acabá-los de vez. São os projetos de reabilitação urbana de Alfama, de Mouraria e do Castelo. Bairros históricos. E depois 3 bairros mais, digamos, de menor qualidade urbanística, que têm os seus 60 anos, mais ou menos, 50 anos, numas zonas mais periféricas da cidade de Lisboa, que são os bairros Padre Cruz, Boa Vista e da Liberdade, em que nós avançámos com uma solução muito, digamos, inovadora em termos de projeto de reabilitação integral desses bairros, ou seja, não é parcial, é integral desses bairros, por forma a construir aí uma nova realidade urbana de melhor qualidade, adaptada até à legislação urbanística em vigor, que eles em muitos casos não têm, em que é possível fazer o realojamento temporário das famílias nos próprios bairros, enquanto decorre a intervenção. E, portanto, isto minimiza imensamente, digamos, os impactos negativos da intervenção. Mas eu devo dizer que estes projetos também têm sido inovadores, porque têm sido extremamente participados pela população, pelas juntas de freguesia, pelas associações de moradores, e, portanto, têm todas as condições para ser um projeto de sucesso, porque é a própria população que tem vindo a ter um papel ativo na definição da solução. Então são projetos que eu carinho muito e projetos para os quais também já estava definido e foram aprovados na Câmara em várias fases, a última das quais foi os loteamentos, justamente foram aprovados em Câmara os loteamentos, aliás com votos a favor de outras forças políticas e, como digo, muito apoiados pelas juntas de freguesia locais, que são em si de diferentes cores políticas, para se avançar. Justamente já através da EPUL, estando a EPUL já a fazer o tal papel que eu gostaria que tivesse, mais social, justamente, de intervenção urbana. E, portanto, são projetos que eu carinhei muito, estão no bom caminho, espero que não haja, digamos aqui, atrasos nenhums, porque eu acho que são projetos necessários e, como digo, são projetos que nunca foram feitos na cidade com esta, digamos, inovação, que é, desde logo, da participação da população e não haver realojamento fora da zona de intervenção. Portanto, na área da reabilitação urbana, estes são os projetos. Poder-me-á perguntar, mas aí a Baixa Chiado também, mas a Baixa Chiado não está... Exatamente, mas a Baixa Chiado não está ao mesmo, digamos, no mesmo patamar de desenvolvimento. A Baixa Chiado é um projeto de reabilitação urbana, importante é, mas está num passo muito mais preliminar. O que é pretende que aconteça na Baixa Chiado? A Baixa Chiado, vamos lá ver, o que é que foi feito? Aquele projeto de revitalização que foi feito pelo Comissariado da Baixa Chiado, eu acho que é um documento que tem uma componente algo inovadora, que se sumou a um conjunto de ideias que foram sintetizadas, e essas ideias, de facto, é que eram ideias que vinham, todas elas, do passado. Ao longo dos anos, aquelas ideias que lá estão já existiam. Não é nada de novo em termos de ideias. Do trânsito, da intervenção no edificado, no comércio, isto e aquilo, nas infraestruturas rodoviárias, tudo aquilo já existia. Pronto, houve um mérito de compilar essas ideias e juntá-las num documento. Mas o mérito maior, para mim, desse documento foi ter-se juntado duas coisas a mais. Uma foi um modelo, um esboço, chamemos assim, de modelo financeiro e um esboço de modelo institucional para levar isto por diante. Teve esse mérito. Portanto, isto, eu diria, constitui um plano preliminar de intervenção que, infelizmente, a Assembleia Municipal ainda não se pronunciou, pese embora já lá estar há 6 meses, pelo menos, para a apreciação da Assembleia Municipal, depois de ter sido aprovada em Câmara. E, portanto, este projeto deve ir por diante, sendo que agora as próximas fases são as mais difíceis necessariamente, porque são as fases de concretização. Desde logo, que tipo de intervenção é que pode ser feita nos edifícios da Baixa? Pronto, não pode deixar de se fazer ou um plano de pormenor ou um regulamento de intervenção. E isso é fundamental. É preciso fazer um regulamento ou um plano de pormenor de intervenção para os edifícios da Baixa. E depois há questões ali ainda a aprofundar um pouco, não só do ponto de vista das infraestruturas, como é que é a circular das colinas, se se faz um túnel ou não por baixo do Jardim da Estrela. Eu pessoalmente acho que não se deve fazer, eu digo pessoalmente, eu acho que não se deve fazer um túnel por baixo do Jardim da Estrela, mas acho sim que se deve fazer aquele que já está previsto há muitos anos, ali ao pé da Portugal, e como sabe, ao pé da Almirante Reis, no Largo Olegário Mariano, está lá previsto há anos, a continuação, digamos, no enfiamento da Pascoal de Mel, para ir ligar à Mãozinha de Albuquerque. E, portanto, essa via é fundamental para quebrar aquela linha de colinas da cidade de Lisboa e vai redistribuir muito o trânsito à volta do centro histórico da cidade. Agora, claro, há questões de definição, de engenharia, se quiser, de solução construtiva, ainda por apurar. E depois há por apurar também as duas questões, especialmente a questão financeira. Como digo, foi feito um esboço de modelo financeiro, mas há ali muita coisa que se tem agora de concretizar melhor. Como é que se pode consignar ou não verbas futuras, hoje não existentes, do IMI sobre prédios da Baixa, para esta finalidade? Pronto, temos de calcular isso. Como é que se pode consignar receitas hoje não existentes para esse efeito? E essa vai ser uma das suas prioridades para eleito Presidente da Câmara? Com certeza, é para andar perdendo. Mas digo eu, isto há um estádio de desenvolvimento que não está tão adiantado necessariamente como os projetos anteriores que eu lhe falei. Mas é preciso não parar, com certeza. Portanto, na área da reabilitação urbana, só voltando atrás, é uma das 3 áreas prioritárias do meu programa. As outras duas são, seguramente, a área social e depois a área ambiental e de espaço público. Em relação... Vamos partir do princípio de que o senhor não é eleito presidente. Ficará como vereador, já o disse por várias vezes. Aceitará fazer acordos pontuais com outras forças políticas? Olha, enfim, não quer dizer que as pessoas às vezes não mudem de opinião, mas eu nessa matéria tenho sempre a minha opinião. Fiz no passado, 2 anos como candidato, a mesma proposta. Se for eleito, estarei disponível a fazer acordos, concertações e eventualmente coligações. Se não for eleito, estarei disponível para isso mesmo. Foi até coligações. E mantém essa ideia. E foi isso que eu disse há 2 anos e foi isso que eu disse agora. Ganho ou não ganho, estarei sempre aberto para entrar, digamos, em concertações ou coligações ou acordos. Tudo depende, dos projetos que forem apresentados, das linhas orientadoras que forem apresentadas para a política da cidade, em que eu me reveja ou que eu não me reveja, em que eu concordo ou que eu discordo. Mas, portanto, a abertura existe, com certeza. Agora, Não posso dizer que estou já a querer fazer isto ou a querer fazer aquilo sem conhecer exatamente quais são as propostas das outras pessoas. Vamos primeiro aguardar para o resultado das eleições. Também se for, se ficar como vereador, como é que espera que venham a correr as reuniões de Câmara? Vai preparado para se defender sobre muitos temas, por exemplo, sobre a permuta do Parque Meier, que inevitavelmente, e o negócio com a Braga Pares, inevitavelmente virá à conversa, ou a sua intenção é levar mais propostas e menos defesa? Não, vamos lá ver. Como sabe, as reuniões de Câmara, desde logo, enfermam de um mal que é a nossa lei autárquica. Convém lembrar aqui que a nossa lei autárquica é uma lei que não existe em mais nenhum dos outros 26 países da União Europeia. Nenhum. E de muitos outros países que eu conheço por esse mundo fora, nenhum tem a nossa lei autárquica, que é uma lei completamente obsoleta. Ou seja, enquanto tivermos uma lei, como para as pessoas perceberem melhor o que é que eu estou a dizer, que é a mesma coisa do que o candidato às eleições legislativas de Portugal, que ganha, que é o primeiro-ministro, não poder escolher para seus ministros todos da sua confiança, antes, pelo contrário, ter de partilhar a equipa de ministros por pessoas dos vários partidos. Imagina o que é, neste caso, o primeiro-ministro de Portugal ter de sentar à volta do Conselho de Ministros, ministros, olha, uns são do PS, outros são do PSD, outros são da CDU, outros são do Bloco de Esquerda, outros são do PPM, ou não sei o quê, por aí abaixo. Está a ver? Como é que, imagina as dificuldades que há em governar assim. É a mesma coisa que se passa na cidade de Lisboa. Quem ganha a Câmara de Lisboa tem de governar à volta do Conselho de Ministros, não se chama Conselho de Ministros, chama-se reunião de Câmara, com todas as forças partidárias. Enquanto estiver assim, nunca será fácil governar. Mas é ela que temos e é essa que vai vigorar. Pronto, mas é evidente que vai ter um executivo fragmentado, isso parece claro neste pronto, momento. O que eu sempre disse também, sinceramente, é que eu acho que estas eleições interregulares, desse ponto de vista, não vão melhorar a governabilidade. Não vão melhorar a governabilidade da cidade. Pese embora, obviamente, o desempenho do Executivo ser também muito função da atitude de cada uma das pessoas que lá está. E qual vai ser a sua atitude? Não, a minha eu não estou muito preocupado. Eu estou muito preocupado mais com a dos outros, que, especialmente as do passado, se calhar não foram muito proativas e tivemos alguns exemplos disso. E, portanto, eu parece-me que tem de haver, efetivamente, é uma predisposição, uma abertura e uma responsabilização de cada um de nós para que haja, desde logo, uma coisa que por vezes não existe, é o respeito pela instituição Câmara de Lisboa. Isso é muito importante. Acha, em primeiro lugar, respeito. Isso quer dizer respeito pelos cidadãos. E pensar em primeiro lugar nos cidadãos e em segundo lugar nas suas capelinhas partidárias. Está a perceber? E, portanto, da minha parte, as pessoas conhecem-me e sabem que podem esperar de mim essa responsabilização, esse sentido de responsabilidade em que ponho em primeiro lugar os interesses da cidade. Percebe? E, portanto, eu espero e desejo, obviamente, que todos comunguem comigo desta maneira de estar. O senhor acha que foi vítima de interesses partidários na sua gestão anterior? Olha, eu que há uns tempos podia responder a dizer que sim, que achava. Hoje digo que tenho a certeza que fui. Porquê? Porque ouça, hoje é mais fácil, às vezes nessas matérias, às vezes é mais fácil acabar a digestão da análise que é feita ao longo de algum tempo e perceber melhor as coisas hoje como que aconteceram há uns tempos atrás. E hoje não tenho muita dúvida que, sei lá, o PSD atravessa período um bocado conturbado, há muitas pessoas que querem ver o líder do PSD deitado abaixo, há muitas pessoas do PSD que não se resignam por isto ou por aquilo, e portanto há muita luta interna, infelizmente, que eu sempre fui, como sabem, um votante do PSD, mas assisto com isso alguma tristeza, não é que eu seja muito tanto, mas isso depois tem reflexos também na vida política nacional, neste caso na vida política autárquica de Lisboa. Teve muitas lutas com os outros vereadores do PSD no mandato anterior? Lutas não, tive dificuldades, mas lutas não tive, mas dificuldades houve com certeza, porque às tantas era patente, digamos, uma certa, não digo separação, mas enfim, uma menor coesão na equipa, não é? Esta candidatura é uma espécie de vingança contra o PSD, uma autodefesa, como é que a encara? Não. Porque não, já o disse que vai ser muito difícil governar a Câmara destes dois anos se as sondagens se confirmarem em resultados práticos, a Câmara vai ficar fragmentada. Mas isso é a consequência da lei que nós temos. Portanto, eu acho que é desejável, é que, à semelhança do que já aconteceu, e a lei prevê-se porque há uns 10 anos, que haja a participação de candidaturas independentes. Eu apareço, não é para me vingar ninguém, nem pouco mais ou menos, era o que faltava. Eu penso sempre na cidade, em primeiro lugar, e eu penso o seguinte, a decisão de eu me candidatar não foi fácil. Mas não pude deixar de ser sensível a milhares de vozes que me estimularam, que me apoiaram e que me fizeram ver uma coisa. Eu fui eleito há dois anos por um número muito expressivo de eleitores que acreditaram em mim e no meu programa. E ele ficou a meio. Por uma razão ou por outra. Agora não vamos dizer se tiraram o tapete, se não tiraram o tapete, ficou a meio. E eu não podia deixar de me chegar à frente outra vez e dizer, não, estou cá e quero dar a cara por aquilo com que eu me comprometi com o eleitorado. E comprometi-me com o eleitorado por 4 anos e iniciei coisas que quero continuá-las. Iniciei coisas que quero continuar a torcer por elas, puxar por elas, e é por isso que me decidi candidatar, repare. E eu, depois também há outra coisa que eu faço sempre na minha vida, que é, eu não gosto de fazer nada que me arrependa no dia seguinte, percebe? E eu acho que se não tivesse sido isto, e que, como deve imaginar, foi uma decisão que me, do ponto de vista pessoal, custa até bastante, porque é duro, é exigente, é difícil, mas eu acho que não podia furtar essa responsabilidade que eu criei perante o eleitorado que me elegeu há 2 anos. Carmona Rodrigues foi nosso convidado de hoje. Amanhã estará connosco, no outro ponto da cidade, o candidato Manuel Monteiro. Entrevista conduzida pelos jornalistas Antena 1 João Barreiros e Lídia Cristo. Carmona Rodrigues, candidato independente à Câmara de Lisboa, último presidente em funções até à crise que deu origem à ruptura no município e à convocação de eleições intercalares. Carmona acaba de afirmar que se manterá em funções, mesmo que venha a ser acusado no âmbito do processo Braga Parques. Carmona Rodrigues foi o primeiro dos 12 candidatos a ser entrevistado na Antena 1. Ele afirmou também que se o Estado pagasse tudo o que deve à Câmara de Lisboa, o passivo da autarquia seria zero. A Antena 1 começou hoje uma série de 12 entrevistas aos candidatos às eleições intercalares à Câmara de Lisboa. Entrevistas a transmitir sempre neste horário, no Portugal em Direto. A ordem cronológica foi decidida por sorteio. Amanhã é a vez de Manuel Monteiro, candidato do Partido Nova Democracia. Ele escolheu a freguesia de Benfica como espaço público para a realização da entrevista da Antena 1. Entre outras questões, Carmona quer apostar mais na segurança, nomeadamente nas escolas. Ora, esta manhã